direita aqui, fazer o peão. Afirmo, libera a direita, Alfa Juliette, portão 4, seu solo aos 39. Direita, Alfa Juliette, portão 4, trans 35, 17. E a Sol Salvador, que é o azul Alfa, né? Confirmo, chamando Sol. Bom dia, senhor. É o azul Alfa, né? Quebec. Prossiga, azul. Solicitamos autorização de reboque do pátio 3 para a posição 08 do pátio principal. Confirmando o pátio 3 para o portão 8. Positivo, senhor. Autorizado iniciar na escuta permanente aí do solo. Informa no término. Na escuta e informaremos no término. Obrigado. Gol 897 autorizado, ELF72. Autorizado. Autorizado, ELF72, gol 897. Desça e mantenha 4.000 pés, ajuste no 0 no 4, chegada a Monf, acione identificação. Boa, 4.904, chegar a ponto na frente. Mandou bom dia, o TAM 3171, informação Golf. Sua, bate copy. 71. Um. 171, pronto a copy? Afirmativo. Autorizado 320 para Guarulhos, conforme rota do plano, decola da 10 direita. Da Euleda Bridge, após Bridge, UP Zulu no meia, Bravo Hotel Zulu e após conforme. 120 decimal 8, 5131. Guarulhos, então autorizado 320, decola da 10 com curva direita, conforme plano. Então é da Euleda Bridge a saída. É, via UP Zulu 16 até BHZ, depois do CT30. E depois direto para o posto, essa é a rota do plano. 208 é o controle, 5131, transponder, 131, 71, está na posição meia. Correto, pronto, puxa o sinal. Salvador, muito bom dia, com 897, uma milha para o externo. 897, bom dia, reporte baixado travado, 150 graus com 612. Trem baixado travado, com 897. Ajuste no 0, no 4, pouso autorizado, pista 10. Livre pouso, pista 10, com 897. Avisou ILS, Gol no 607. Gol 607, chame a torre 198, decimal 95. 95, 607. Gol 995, autorizado ILS. Autorizado, ILS, Gol 995. Torre Salvador, Gol 1607, bom dia. 1607, aguarda instante. Gol 1897, no solo 51, direita Alfa, Juliette. Corrijo, aguarde antes da taxiway Juliette para a confirmação do portão periférico. Afirmativo, livra direita na Fox, back taxi, reporta essa Juliette aguardando posição, 1897. Ajuste 1014, vento 150 graus, 08 nós. Reporte baixar travado. Passando de serra, baixar travado, Gol no 607. Pouso autorizado, pista 10. Ele pousa 1-0, Gol no 607. Gol 715, reduza para 2109, desça para 2000 pés. 2109, desça pés. Gol 1907. Salvador, tá 3171, push back, acionamento na meia. Autorizado, push me taxi. 3171. 91895, beleza? Salvador 5808, autorização Brasília, pagou. Afirmativo, só um instante, porra. No solo ao 5-4, direita Alfa e reportante da Juliette. Direita Alfa e reportante antes da Juliette, Gol no 607. Web 5808, cópia. Prossiga. Brasília autorizado, 360, AP Zulu no 7, decolagem da 10, direita, Arbo Elefa, 1208, 5140. Autorizado, 360 Brasília, rota do plano, Pesuru 17, separada 10, curva direita, Água Elefa, 208, controle, 5140, transporte 5808. Chame pronto, 5808. Camarada. autorizado, gol 1995. Gol 995, chame a torre 118, decimal 95. 1895, gol 995, boa. Torre em Salvador, gol 1995. 1995, reporte baixado e travado. Baixado e travado, gol 995. Autorizado pouso pista 10, vento 150 graus, meia dúzia nós. Autorizado pouso pista 10, gol 995. Gol 804, reduza para 210 nós, autorizado LS. 210 nós, autorizado LS, gol 904. Boa noite, 04, reduza para 1809. 1809, boa noite, 04. Salvador, bom dia, gol 97 no 5. Bom dia, 97 no 5, continue a aproximação, agora a pista livre. Agora a pista livre, 97. No solo 59, direita, Alfa, Juliette, portão 3. Alfa, Juliette, portão 3, gol, Alfa. 97, portão 6, após o TAM. Segue para o meio após o TAM, 97. Gol 607, seguindo companhia, portão 10. Portão 10, gol 1607. 7 no 5, pista livre. Vento 160, 089, pouso autorizado. Teve pouso, pista no 0. 7 no 5, tá bom. Leviathan 3890, sentido da Golf, cópia Recife. 3890, aguarde solicitante cópia. Passa. Estabilizou a DLS Campo Vista, boa noite, 04. 804, torre 118, decimal 95. 1895, 804. No 5, no sol 01, direita, Alfa, Juliette, portão 2. Alfa, Juliette, portão 2, voo 97. Então 3153, desça para 2000 pés, chega da Bonf, ajuste no 0 no 4. 2000 na Bonf, 0 no 4. 3171, pode esperar, pronto, visual contraste na final. Afirmativo, 3191, após gol pousando ali, Matheus. Gente, após ali, Matheus, 3171. Direita Alfa Juliette, portão 01. Alfa Livre decolagem, 160 graus, 0,2 nós. Livre decolagem, está 3,171. 3,890, só mais um instante. posição para 1804? 01, táxi via Juliette. Obrigado. Colou outra 31171 ao 07208, por favor. 1208, obrigado. 3859, cópia. Confirmar o número de pouso do esquema de telefone, senhor. Número 1. Salvador, bom dia, outra 3171. Outra 3171, contato radar, subordinador 320. Sim, sobe ao 320, tá 3171. Leda, o tá 3171. Autorizado. Leda direto, 3171.